Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli, está começando mais um Nerdopoli Cast. Saúde. Eu sou o Marcos, triplo do mal, na companhia de Eduardo Costa. Eu não tô três pro filme, não, vou dar mais. Tá. O Wellington Magaren. É, acho que é o primeiro filme pornô que a gente vai fazer aqui, né? A gente já acabou sobre filmes pornôs para a gente lembra disso. Mas não ou filme pornô. Ninguém me chamou. É que eu achei que era muita cultura pro seu Magaren. Achou certo. É muita cultura, Magaren. É que assim. Quero reclamar. Tá bom. Inclusive, a gente tava numa discussão hoje, o Magaren, ele tava na internet lenta, ele falou assim, Marcos, desliga a pornografia que você tá baixando. Eu fiquei me perguntando, quem ainda hoje baixa pornografia? Eu vejo no streamer, cara. Eu tava esperando o curso falar, eu. Todo esse papo nada a ver, sem sentido, pra falar de um filme que tem tudo a ver, mas ainda assim é sem sentido, né? Num gancho total, um gancho totalmente mal feito por conta do host, Magari, do que iremos falar hoje. Novidades. Novidade? É, o filme é desse ano, é 2017. É novidade, sim. É o filme que eu falei, o filme pornô. XXX. XXX. Triplo X. Triplo X. Agora fica a pergunta. Se o nome do filme é Triplo X, por que que no cartaz aparece Triplo XXX? Não seria 3 vezes X, assim? Triplo XXX seria 9X? Eu vou fazer uma previsão do futuro aqui. Não pergunte pro Colosso, porque ele é ruim de matemática. Sim. Por favor. Eu vou ficar nessa dúvida, mas nós voltamos já. Se é Triplo X, era pra estar escrito Triplo 1X. Mas não, o cartaz é Triple X e XXX é tipo a marca dele. Sim. Tá, então são 3 vezes ele mesmo? Porque tá escrito Triple. É a organização que chama Triple X. Então são 3 organizações? Não, a organização é Triple X. É o nome dos agentes. Tá, o tudo MX, bem, mas se. Então, as organizações, pô. Não, mas eu tô falando assim: se fosse para. O seu nome da organização é Triple X, era só escrito Triple e 1X. A gente já sabe que ele é triplo. Não, mas o símbolo é 3X. Então não precisa escrever triplo, era só ter o 3X. É o logo, cara. Aí o nome do filme ia ser XXX. XXX. Daí não ia dar certo. É. Voltamos já. Ah, não tem. Não tem triplo X. Tem XXX. O triplo é aqui no Brasil, só. É, brasileirado. Entendi. Não é XXXX Reactivate. Acabou a piada que eu tinha passado uma semana bolando, né? Voltamos já. Acho que a bilheteria é fome nos Estados Unidos. Depois do grande papel que foi o Van Diesel, Magaren traz daí uma surpresa. Mas antes de eu ver o Reativado, quem? Que eu vi no cinema, né? Quem? Van Diesel. É uma fusão do Van Damme com o Vin Diesel. Eu também achei. Vin Diesel, tá bom. Antes de ver o Vin Diesel no Reativado, né? Antes de mais nada, eu tinha que entender a história, né, do Reativado. Que história? História é coisa de chato. História é para aquele pessoal do Tênis Verde que fica, meu Deus, o roteiro, mimimi, Aliás, preciso revelar aqui como foi que o Marcos me convenceu a assistir esse filme. Como? Fala, Magaren. Eu não sei se ficou na gravação, não sei se tirou, foi a gente falou durante algum programa, se foi depois, mas não sei se foi pro ar ou se foi a gente tava conversando antes ou depois do programa. Foi no ar, foi pro ar. Foi? Então. Mas para quem não ouviu, eu falei que não ia assistir. Eu tinha visto o trailer, não tinha me interessado. Aí o Marcos falou, assiste, é que você vai gostar. Eu falei, não sei. Ele falou, ele joga um carro, um avião num meteoro. Eu falei, ok, estou baixando. Sorte que não era meteoro, era satélite. Sorte que logo no começo, dá pra notar que ele tinha saído errado a palavra. Aí eu fico puto esperando o meteoro, e isso. Duvidade. Mas você entendeu a ideia, né? Ele joga o avião no satélite e salta do mesmo avião sem paraquedas. Ah, você falou meteoro. É, eu falei meteoro, mas a sequência dos acontecimentos são esses, né? Ele salta do mesmo avião que ele mirou no meteoro, como eu disse, meteoro, e salta pra morte sem paraquedas nenhum. Né? Paraquedas é para os fracos. Além de ser paraquedas. Esse filme é da direção do DJ Caruso, de Eu Sou o Número 4 e o Quarto dos Esquecidos. O roteiro é de F... Então ele devia ter descrito, esse filme devia se chamar Triplo 4, ou 4X. Vin Diesel como Xander Cage de Velozes Furiosos, Eclipse Mortal e Guardiões da Galáxia. Sim. Donnie Yen como Chang de Rogue One, Uma História Star Wars e Kung Fu Mortal. E a Gamos aqui no Nerdópolis. Exatamente. É aquele assassino Fula. Quem? Aquele assassino do Kung Fu lá. Assassino do Kung Fu. É. Kung Fu Killer. Kung Fu Killer, Kung Fu Mortal. É, esse mesmo, esse mesmo. É. Deepika, Deepika, sei lá. É, pá, Deepika Padukone. Isso. Que é a Serena Unger. Ela é de Formosa. É, quê? Famosa atriz de filmes indianos. Errei bom. O cara escreveu a pauta aqui. Escreveu Formosa, o Magari. É o burro. Bom. Ruby Rose, que é a Deli Ho Wolf, de John Wick, O Novo Dia para Matar, e Resident Evil 6, o capítulo final. Pois é, eu assisti esse filme com ela. Aí no mesmo fim de semana eu assisti o John Wick 2. Né? Que na verdade, eu assisti o John Wick 2, aí tinha ela. Aí eu assisti esse filme e tinha ela. Aí eu fui assim, depois eu assisti o Resident Evil 6, que tinha ela também. Falei, caramba, ela tá em tudo agora. E John Wick que já tá na. O John Wick que já tá na grade de pra gravar. Isso mesmo, muito bom. É, Johnny Ja, que eu acho que eu já falei esse nome em outro podcast. Tony. Ja. Tony Ja. Que é o Taylor de O Protetor e o Wong Back. Filme que eu nunca quis assistir. O Wong Back muito bom, cara. Sensacional, de lutas de verdade, né? Sem dublê. Eu assisti o primeiro, aí eu acabei não assistindo o resto. Protetor 1 e 2. Nina Dobrev, que ela é a Beck. Tira só que não. Ah, entendi. Acho os belos nomes em português, né? É uma comédia de ação muito legal. E as vantagens de ser invisível. É, ótimo filme. Entendi. Rory McGann, ele é o Tennyson. Chumbo Grosso e Fúria de Titãs. Meu Deus. E o Game of Thrones também, né? Sim. Quem que ele é no Game of Thrones? É o cachorro, o cão. O cão? Eu não lembro dele no Triple X, acredito? Bom, é o cara lá que fica dirigindo a van e vai bater É o Mocicina lá. É o... Ah, verdade, lembrei. Bom, o Tony... Ele entra no banco lá e... É muito engraçado, hein? Tony Collette, Jenny, que ele é o Jenny, né? De Sexto Sentido e Emma. Ela. Ela. Ok, eu sabia que era ela. É. Samuel está em todos os filmes, Al Jackson. Esse aí também teve essa mesma coisa com a Ruby Rose, só que ele, normal, o estranho é quando você assiste o filme, ué, cadê o Samuel Jackson? Também acho. Ele cara. Que, eu vou, já que não dá pra citar filmes, né, mais importantes dele, eu vou citar os últimos que eu vi. Kong, A Ilha da Caveira e Os Oito Odiados. E que Gizmo é Serviço Secreto que tem aqui no Nerdópolis, pra todo mundo ouvir. Também, dizer. É, participação especial de Ice Cube, de Anjos da Lei, né? É um e dois. E Te Pego na Saída, esse Te Pego na Saída é muito engraçado. Eu tô pra ver ele, meu. Parece até remake do Te Pego na Saída. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Te Pego lá fora. Mas é engraçado pra caralho. Eles devem ter feito essa piadinha. Sim. Não aproveitaram isso, sabe por quê? Porque na verdade. Não, tô falando o título. Então... É tipo o Garoto do Futuro lá, porque tem o Michael J. Fox. Sim, esse mesmo. Na verdade, essa piada é só em português, porque o filme é em. Em inglês, parece que é a luta na saída, briga na saída, sabe? Então, homenagem do Brasil para o título original do outro filme. Para mim, a homenagem só vale se for original. Se for de tradução, não sei não. Bom, homenagem. Hermione Garfield, ela que é... Garfield e Ashley, de Rei Arthur, A Lenda da Espada e Orgulho, Preconceito e Zumbis, que eu não vi ainda. Que é muito ruim, cara. Deve ser, mas com o nome desse, né? Caramba, se o Coço fala que é muito ruim. Mas se ele entendeu o muito ruim do Coço, quer dizer que é muito bom, Magari. Será? Que nada, é uma bosta de time. Entendi. O Magari, o Coço esses dias assistiu um filme que ele não gostou. O Creed, Assassin's Creed. Ah, eu não assisti ainda, mas também eu não devo gostar, mas vamos gravar. Eu dropei, né? Sabia? Eu assisti 10 minutos e não consegui. Ruim, né? Eu imagino. Na verdade, eu não tava entendendo nada. Eu estou numa não, fase. Dá pra entender, mas é muito mal feito. Eu estou numa fase de assistir. De voltar a assistir filme. Eu tinha começado a assistir mais séries, aí agora que as séries estão em pausa. Nos dois últimos fins de semana eu assisti, sei lá, mais de 10 filmes. Bom, muito bom. Quase um filme por dia. Você tá tomando soro. Filme na veia agora, né? Aí eu vou, tô assistindo. Aí eu devo pegar esse mesmo. Assassin's Creed. Eu vou tentar ver de novo, mas... tentando faz 3 dias. Eu vou tentar ver de novo, mas a primeira vez não tive muito sucesso, não. Pior que Babadook não é. Então tá bom. Cara, não, eu não consegui assistir. Eu assistia, ficava meio dormindo, né? Acordava, porque é muito chato o filme. Tá bom. Bom, então, Magari, se o Koso falou que é ruim, tem uma chance de ser bom, é isso? Não, não, é porque ele é difícil ser filme e ele fala que é ruim. Verdade, né? Se é ruim, porque é ruim mesmo. Bom, o custo da produção aí, Koso, como é que ficou? $85 milhões. Nos Estados Unidos rendeu 44, 898, que é prejuízo, cara. Mas fora dos 301 milhões. No mundo, $346 milhões. Só que a bilheteria foi salva pela China, que deu só ela 164 milhões. Sempre se chineses, bilheteria... né, cara? É, se fosse 85 milhões e rendesse 164 Estados Unidos, seria sucesso. Mas como rendeu na China, é dividido com o governo, com a distribuidora, cinema. Então, foi meio fracasso. Ô, Koso, você quer elencar aí alguma das curiosidades que você trouxe para a pauta? Vamos lá. O filme tem a estreia do Neymar, como ator, mais ou menos, né? Tem, mais ou menos. É, você viu o trailer do filme, atingiu 100 milhões de acessos em apenas 2 dias, cara. Tá todo mundo querendo saber como era, mas ninguém foi assistir depois. O Vin Diesel e o Tony Jaa já trabalharam pelo Furiosos 7, que é um filme de um acesso da franquia de 1.500 milhões de lucro. Teve um, ele veio aqui fazer a propaganda do filme lá na Comic Con Experience 2016. Só que ele falou com a jornalista Carol Moreira, que tem um canal no YouTube, e ele tá meio alterado, assim, tentou falar umas coisas pra ela, que ela é bonita, que ela sai com ela, ela falou que é assédio sexual, tem uma bomba ligada, mas... babaquice tudo. Mas acho que talvez isso pegou mal nos Estados Unidos, que eles viram isso, talvez a bilheteria tenha se ferrado por causa disso, cara. Acho que não tem nada a ver com isso. Na verdade, ele não falou nada demais, ele só chamou ela pra jantar. Eu também achei ela demais. Mas todo mundo ficou puto na vida aí, como você xinga ele? Os SJW. Quê? Os SJW, Social Justice Warriors. Os fabricantes de textões no Facebook. Entendi, ok. A faculdade... faculdade de quê, ó, Magari? Faculdade lá, de... Escolhe alguma coisa aí, alguma especialidade e já era. Bom, então é isso, né, Dudu? Toma, o que uma coisa, vamos lá. O Michael Bisping, não sei falar o nome, substituiu o Conor McGregor, que desistiu do papel. E também o Jet Li desistiu e o Donnie Yen assumiu pra mim. Os dois são o mesmo nível, então tudo bem. Eu acho o Donnie Yen muito melhor que o Jet Li, minha opinião. Eu nunca fui lá muito fã do Jet Li. Eu acho o Jet Li prepotente. A atuação do Donnie Yen é melhor mesmo do Jet Li, mas a luta do Jet Li é do mesmo nível do Donnie Yen. É que na verdade o Donnie Yen, ele não se leva a sério. O Jet Li quer se levar a sério, entendeu? O Donnie Yen faz mais o gênero do Jack Chan. Exatamente. O Jack Chan, o Donnie Yen é algo entre o Jack Chan e o Jet Li. Porque o Jack Chan não se leva a sério de jeito nenhum, né? Nunca se levou. Não sei se já se levou algum dia. E o Jet Li se leva a sério demais. Ah, eu falei que eu tô assistindo um monte de filme. Hoje mesmo, no dia dessa gravação, eu acabei de assistir um filme com ele, o Jack Chan. E até que foi sério demais com os padrões. Acho que a tradução ficou Police Story 2013. Ah, eu já vi, é pesado isso. Não é um que ele... Não, eu assisti um que o... Ai, meu Deus do céu. O parceiro dele morre bem no começo do filme com uma bomba. Não, esse aí eu assisti. É, esse aí eu assisti também faz tempo. Esse é legal. É, mas esse que eu tô falando é um que eles prendem uns reféns num bar e tudo. Ah, mas sempre tem um fora da curva, né? Pois é. Não, e tem um que é... Acho que é Thunderbolt, que também é pesado o filme. Também é meio sério. Entendi. É, vamos lá. O Triple X era um filme do qual eu fugi há muito tempo. Mas tive que assistir aí. Eu não assisti o segundo, assisti o primeiro pra entender a história, Magari. Mas eu queria entender a história, entendeu? O segundo tem DVD aqui, o primeiro não. O segundo é com a Ice Cube, né? É, tanto que ele aparece no filme aí, só fazendo a parte do. Falaram que tinha obrigado, aí substituiu o papel no Vin Diesel, que brigaram, mentira. Tanto que apareceu nesse filme pra falar, não, tem nada a ver, cara. Na verdade, eu, pelo que eu entendi na época que assistiu, saiu reativado, o motivo pelo qual o Vin Diesel não fez, é que foi muito perto um do outro, e ele parece que... Eu não entendi muito bem, parece que ele não tava preparado e ia fazer outra coisa, sabe? Mas parece ele que... Tá satisfeito, sim. Parece que queriam, assim, acabou e já vão fazer o outro, aí ele falou, não quero fazer. agora, pode, vamos fazer depois. Aí a galera da produção falou, não, tem que ser agora. E aí acabou sendo o Ice Cube, aí levou mais de quanto tempo? 15 anos? É, desde o primeiro demorou pra caramba. Do segundo até agora. Foi 2000 e quando? 17 anos. É, o primeiro de 2002, uhum. O segundo de 2005 e agora é de 2017. Então, o primeiro eu achei maneiro, legal. É o tipo de filme que a gente já sabe. Exagerado, né, bem exagerado, é. Ele já. Ele, no começo, ambos. É, o foco aqui é o reativado, mas os dois filmes, eles já começam te mostrando que são filmes exagerados. Né? Então, se você. É a premissa do filme, né? Então tem que exagerar. O segundo também, da Ice Cube, também tem exageros. É, eu não vi o da Ice Cube. Então é o seguinte: se você quer. É fã de cinema alemão expressionista, né, Magari? Corra desse filme. Não, desculpa, você começou a falar em cinema alemão expressionista, eu dormi. Não entendi. Mas esse filme aqui não precisa ver os outros, não, pra entender, não. Tanto que o roteiro não é essas coisas também. Exato, que roteiro? Explicativo também, ele fala tudo. Não tem roteiro. É igual o John Wick, eu falei, o John Wick, eu falei, Magari, que o John Wick, ele fala duas vezes durante o filme. A gente vai falar isso no podcast do John Wick. Mas ele fala duas vezes durante o filme, e o Triple X também é mais ou menos isso. O Vin Diesel quase não fala. Tanto que a melhor interpretação dele é o Groot. É verdade. Mas existe uma linha de roteiro que diz o seguinte. Alguém tá roubando, criou um protótipo de uma arma que controla os satélites globais, satélites de guerra, se não me engano. Não é isso, Dudu? É, atirou na sua cabeça o satélite. Isso. E a proposta do Samuel Jackson, que vai atrás do Vin Diesel, que estava aposentado, era ele roubar esse protótipo, né? E para evitar que algum maluco controlasse os satélites acima de nossa cabeça e fizesse o que acaba acontecendo no filme, né? Não, o Samuel Jackson foi atrás do Neymar, cara. Ele foi atrás do Vin Diesel, mas já tava com o Neymar, né? É, a gente sofreu matar. Por spoiler, mas mataram o Neymar, porra. Que merda. É verdade. Eu fiquei mal feliz. E apesar de reclamado, eu gostei do Neymar no filme, achei divertido. Eu falei, caralho, legal. Foi nada demais. Tipo assim, é só ele, é só o Neymar em pé lá, feito uma porta. Não importa, ele deu uma bolada no assaltante, foi da hora. A cena, ele deu, não, ele chutou um copo de liquidificador. Não, foi aqueles negócios, aqueles porta guardanapos que fica na... Ah, é verdade. É, o porta guardanapo de metal, esse mesmo. Bom, Samuel L. Jackson morre nesse filme, como em outros milhões de filmes, né? E aí o Vin Diesel fica putinho e fala, vou aí então fazer essa merda, pegar esse protótipo. E aí eu vi filme... a primeira cena de ação que você fala, nossa, o que está acontecendo? E você fala, legal, porque era do TV digital para o cara assistir futebol lá. É, que é a corrida dele desde tá lá em cima de uma antena, depois pega um skate, ali você já entende, né, Magari, o que você vai assistir? Sim, é igual o Velozes e Furiosos. Você não pode esperar muita coisa. Tem gente que depois da cena só do cinema, cara. Eu falei, como assim, meu? Então o pessoal não sabe. É o pessoal formado pelas faculdades de cinema, Facebook aí. Não, deve assistir documentário porque é real, pô. Mas os caras vão assistir o Triple X, ver o trailer e vai esperando, meu Deus, vamos ter um filme cabeça. É que o pessoal vai no cinema, sabe que vai ver, daí fala, vamos ver esse aqui. Eu vim de novo. Aí não sabe o que estão vendo. Cara, mas o que esperar do Vin Diesel, né? Pois é. Samuel Jackson, ainda se fosse um ator gabaritado, tipo Nicolas Cage? Eu também acho. Não, por falar nisso, existe um filme do Nicolas Cage com o Vin Diesel? Não. Não, acho que não. Não lembro. Tem com o Don Travolta só, né? De John Travolta tem. Muito bom, né? Que aí é o único papel bom do Nicolas Cage, que quem faz é o John Travolta. Então é o único papel bom do John Travolta. Porque quem faz é o Nicolas Cage. Ah, entendi. Bom, aí o reativado desenvolve, eles começam a achar. Não, agora que você falou, vamos falando que eu vou pesquisar um negócio aqui. Tá. Eles começam a achar. O Samuel Jackson faz 772.395 filmes por ano. Sim. O Nicolas Cage faz 825.892. Não lembro nenhum filme dos dois juntos. É verdade, olha só. Que coisa, eles um faz a metade e outro faz a outra metade, entendeu? Ô, Dudu. O Samuel Jackson vai no cinema e do Nicolas Cage a maioria vai pro VHS, não VHS, no DVD. Se esses dois caíssem, que eles não vão, mas se esses dois caíssem na Netflix, pronto. Dominava tudo, né? Né, cara, não precisa de mais nada. Ô, Dudu, aí o que é, a premissa desse filme, na verdade, é fazer uma homenagem, como todos os filmes recentemente são, né? É. Todos os remakes, todas as franquias que estão retornando, eu vou fazer homenagem aos primeiros filmes e esse não é diferente. Nostalgia, é isso aí. A tal da nostalgia. Então eles chamam, eles envolvem uma questão de que existem mais triplo X's, né? Existem mais daqueles agentes. Cara, de agente, igual a minha Six e a Sila. É que na verdade no primeiro filme é só ele, né? É, não mostra outros agentes. É, nem precisava também. Era, acho que o primeiro do projeto, não era? Era. Aí nesse mostram outros agentes, né? Inclusive, alguns, entre aspas, dos vilões do filme são triplo X. É, não acho que são vilões, mas você já fala ainda. É, assim, acaba sendo até a página 2, né? É, quando a gente pensa sendo porrada, eles ficam meus amigos aí, pô. É que, na verdade, o vilão aqui não tem por que esconder, né? Se você tá ouvindo o podcast, já viu o filme. O vilão realmente é o governo, né, do filme. Como sempre, igual no Jason Bourne, meu. Igualzinho. É. Fala, Magari. Oi? Nada. Eu estou procurando um filme do Nicolas Cage com o Samuel Jackson. Com o Samuel Jackson. Bom, o que é importante é que esse filme não tem grandes camadas, não tem nada muito profundo para falar. A descrição, do Magari sobre o que fez ele assistir o filme é basicamente isso. É um amparado enquanto o Vin Diesel vai à busca desse dispositivo, encontrando outros agentes triplo X, encontrando a nerdinha lésbica, né? A festa e falando frases de efeito, né, Dudu Costa? Sabe por que eu quis ver esse filme? Porque tinha porrada aí, cenas impossíveis, que eu adoro, cara. Mas o Vin Diesel falou as frases de efeito durante o filme, assim, tipo... Tem um monte de frases de efeito, esse tipo de filme tem que ter. Eles pedem. Igual o Comando pra Matar do Schwarzenegger, é cheio de frases de efeito também. Pô, achei um filme aqui de 93. Não Chame a Polícia. Os atores principais são, adivinha quem? Nicolas Cage e Samuel Jackson. Não Chame a Polícia. É, procurando aqui pra já baixar. Pra o filme fala assim. O Magari ou zerou a vida agora ou zerou a internet. Pois é. Ele zerou o mundo, cara. Zerou o universo agora. Por que a gente não fica sabendo dessas coisas, né? É de 93, pô. Imagine quanto tempo. É que não é tão importante hoje em dia pra gente, infelizmente. É, mas vamos ver. Se for bom, Magari, você nos avisa que a gente grava o Encontro do Século. Passa o link depois. É. Não, o link não. É o lugar onde lagou. O beijo da morte parece que também tem eles dois. Isso, beijo da morte, é isso. É. Bom, Dudu Cosso, em Triplo X que eu vi no cinema, numa TV enorme, né? E num som fudido, achei até que tinha pouco sangue nesse filme. Tem as coisas impossíveis, mas sangue mesmo você quase não vê. A censura baixa, se puder sangue aumenta, daí a bilheteria já foi ruim, imagina se tivesse uma censura maior. Mas eles não previam, acho que essa bilheteria ruim, eu acho que eles... achavam que a nostalgia ia vencer. É porque o Vin Diesel queria um filme de ação pra ele se divertir, que Velozes Furiosos virou uma franquia milionária, né? Só que daí eu acho que o pessoal não gostou do resultado. Cara, eu achei foda pra caralho o filme. Tem tudo que eu gosto de um filme de ação. É, dentro do que ele se propõe, né? Dentro do contexto de um cara sendo perseguido por guardas no skate pra fazer uma TV pegar pra ver um jogo de futebol. Ó, se eu vou assistir um filme, eu vou procurar um filme que eu gosto. E eu gosto de filme que tenha muita ação, pode ser impossível ou não. Tem filmes de ação que tem cenas de luta de reais, tanto que uma mesma cena tem câmera lenta e vários ângulos. Fica voltando assim em vários ângulos. Você sabe qual que é meu limite em filme de ação, Magari? É um filme que eu vi. É um filme que eu vi 2 minutos e eu nunca quis, não consigo assistir. Nunca mais passou na TV e eu nunca fui baixar. Chama-se Mandando Bala. Nossa, muito bom. Ah, é legal, eu gostei. Onde o cara matou outro com a cenoura. Ali eu parei de assistir. É, sim, sim. É que tem uma comédia no meio e também homenagem ao Bugs Bunny. Isso se você chegasse e falasse pra mim, eu assisti esse filme. Eu não. O cara matou outro com a cenoura. Estou baixando. Né, cara? Eu tô fugindo desse filme há muito tempo. Eu acho que eu vou acabar assistindo. Também tem DVD. Quer dizer, não é muito bom, mas é legal. Ele e o reativado, qual que você acha que é mais mentiroso aí dos dois? Tá pau a pau, cara. Mas acho que o reativado mais... Mas o John Wick mata o pessoal com lápis, com uma cenoura lá também. Ah, não, mas calma aí. O John Wick também. O John Wick tá mais mentiroso que aquilo, não tem. A cenoura, cara, é mais fácil matar alguém com lápis do que com a cenoura. Depende. Com a técnica depende que você tem, cara, você enfia a cenoura no olho e acabou. Um outro também que eu fujo, é, embora adore a atriz, é o Procurado. Outro é, Procurado é meio meta, velho. É porque os quadrinhos são muito melhores, cara. Eles exageram demais, o filme corta. Eu não comparo. Eu não comparo com quadrinhos. Até porque eu nunca nem li. A bala faz curva, né? Mas aí faz parte da história do filme. Porque nos quadrinhos tem monstros, assim, umas criaturas diferentes. É bem diferente. Lá pro filme, a história é que a organização deles lá, eles são famosos exatamente porque os agentes conseguem fazer atirar em curva. Muito bom. Eu acho que é um poder que eles têm, cara. Sim. Desses filmes super mentirosos que recentemente a gente viu, foi o John Wick, o primeiro, né? O segundo que a gente vai falar. O segundo é mais mentiroso que o primeiro, por isso que o filme é melhor. Eu achei mais pior, como diria o outro. O Red, Aposentado e Perigoso, é terrível. Sim. Eu só vi o primeiro, o segundo não. Eu vi os dois. O Duro de Matar 4.0. Sim. Nossa, sensacional. O cara joga um carro num helicóptero. Uma moto, né? É moto? É um carro. Depois dele vai um caminhão versus um avião lá da Força Aérea, animal, cara. Deixa eu ver se tem mais algum. E daí o Rambo atira, derruba um helicóptero com uma flash e ninguém fala nada. Ah, tá. Tem mais algum bem mentiroso assim dos recentes? Todos eles. Esses mais recentes. Os primeiros até que é. Os cinco pra cá, tudo. De corrida de carro. Tem um chamado Fúria em Duas Rodas também, que é meio antiguinho, mas que tem a moto tem motor de helicóptero. Eu sempre falo disso, que a moto tem motor de helicóptero. Que na época, dentro do filme, inclusive, esse filme saiu no mesmo ano do Velozes Furiosos. Eles fazem uma piada dizendo que, dentro do filme, que os motoqueiros são da hora e os caras que andam de carro são babacas, sabe? Aí chega dois caras de carro e os dois carros são os carros principais do Velozes Furiosos 1, sabe? E aí esse motoqueiro surra os caras, bate neles, põe eles pra correr. Tem no Nicolas Cage que é Fúria em 4 Rodas, não é? O filme dele. É de carro também, não lembro o nome. O Nicolas Cage, o que ele já não fez, né? Ele já fez magia, já fez carro, já fez assalto. Aprendi de feiticeiro. Ator versátil é isso aí. Tá bom, né? 60 minutos. Tá, eu não sei o que falta na vida do... Sabe o que falta na vida do Nicolas Cage? Do Vin Diesel, essa galera assim? Falta Tarantino na vida deles. Só isso, mais nada. Nossa. Não, coitado deles. O que eles fizeram pra merecer isso? O Tarantino é foda, cara. Ele é foda. O Tarantino, os filmes dele realmente são um pouquinho arrastados, mas quando começa a jorrar sangue, o negócio não para mais. Vide que o Bill volume 1, cara. Não, o 8 odiado já é um bando. E o volume 2 é aquela bosta. É, devagar. Mas ele muda o gênero, mas tudo bem. O 8 odiado é um bando de sangue sem tamanho. Sensacional, nossa, cara. Magari, muito bom. Se eu pudesse falar pra você a partir de qual momento você assistiu o filme, eu falaria, sabe? Porque, bom, você sabe quem é Tarantino, né? Como é que funciona? Sangue. É, Tarantino sangue, um monte de referência e os fãs surtando. O Django Libre tem um tiroteio muito foda no filme, cara. O Tarantino é basicamente isso. É uma falação do caralho nas primeiras 40 minutos de filme e depois só sangue. Com falação. Depende do filme. Tem filme que é só sangue mesmo. O Django Livre não tem muita falação depois que começa o tiroteio, não. É, tentei como também. É, mas o Oito Odiados é a mesma coisa. Tanto é que eu assisti com minha esposa, né? E a falação mesmo, ela já tava de saco cheio. E foi nesse dia que, e foi ela, por falar nisso, pra gente voltar ao tema, que me incentivou a assistir o Triple X no cinema. Eu falei, mano, eu não quero ver esse filme no cinema. Ela, não, nós vamos fazer, vamos ver, porque eu vou pagar. E ela é fã dos dois primeiros, entendeu? Vai entender. Ela é muito genial, cara. Dá um parabéns pra ela. É genial, né? Ô, Magari, existe um momento no filme Triple X reativado que você quase desistiu por alguma coisa que realmente não caiu bem? É difícil. Porque quando eu vou assistir esse tipo de filme, não é como se eu fosse assistir um filme mais sério. Tipo, por exemplo... É que aí eu vou dar spoiler. Mas, por exemplo, o tal do Corra lá, que tá todo mundo babando o saco. Opa. O pessoal que diz, é bom, não sei o quê, é maravilhoso. Cena lá que BQP. Fala, me fala que o filme é uma... Me fala que você não se leva a sério. Me fala que o filme não é pra se levar a sério, que eu aceito qualquer coisa. Ah, entendi. Mas não vai num filme... É filme de terror, cara, porra. Roteiro, terror, fazer uma a principal cena do filme, no final, ser tão sem explicação daquele jeito lá. Entendi. Eu adorei, meu. Adorei. Eu vi o filme alternativo e eu gostei mais desse aí. O filme alternativo é ruim. Alternativo. Então não tem nada que te desagrade no reativado. O Neymar. Okay. Não ter morrido. Ah, foi tão rapidinho, meu. Não fez nem cheira. Neymar não ter morrido. Aquela cena em que o Vin Diesel tá dentro do avião apresentando a equipe do exército pra ele, né? Que ele fala assim, eu não trabalho com babacas e joga os caras pra fora do avião amarrado nas caixas. Eles mereceram, mas idiota. Ele vai trabalhar com os caras que estão xingando ele. Eu também jogaria, filho da puta. Mas é tipo assim, eu falei, morreram, né? E aí depois lá na frente os caras aparecem de novo. Não, ele prendeu exatamente. É paraquedas. E os paraquedas. Exatamente, ele não ia matar os caras. Entendi. E aí, Dudu Costa, tem alguma coisa no filme que você tenha dito assim, cara, não, vou parar agora? Não, eu falei, quero ver mais, porque ele não tem muito tempo pra ficar parando o filme. Tem um diálogo rapidinho, daí vai parte pra ação. Daí o diálogozinho parte pra ação. E o final, a ação final, a batalha final é muito boa, cara. É, tem uma coisa que faltou nesse filme, até por causa da censura, mas é uma coisa que esse filme pedia, Magari. O quê? Peitos. Ah, sim. É o tipo de filme que tem peitos. Não é? Se fosse anos 80, teria, cara. O cara entrar numa casa de striptease, né? Tinha a mulher toda pelada. Não, naquela festa mesmo. É, naquela festa mesmo que eles encontram o Donnie Yen lá. Ah, lá na rave lá, né? Na rave, é. Aquilo ali, se fosse nos anos 90, minha filha, ia ter uma festival de peito na sua cara. Com certeza é, até Bad Boys um tenso, sendo assim. É. Mas não é porque quero ver peito, que eu posso pesquisar aqui na internet peito e ver um monte de peito, entendeu? Não é por causa disso. Mas é o tipo de filme que pede peitos. Mas aumenta a censura e a bilheteria cai. É, eu entendi. Eu já entendi essa parte. Mas é o lugar certo. Por exemplo, não é igual você tá vendo Game of Thrones que aparece um peito ou uma rola na sua cara do nada. É outra história, cara. Eu sou invocado com isso. Tem um Game of Thrones, Magari, na última temporada. Você tá lá mais entretido com a história, que o bagulho tá rolando, né? Com a menina lá no aprendendo a trocar de rosto. Lá, de repente, uma trolha doente na sua cara. Aparece... Tá, toma. Ainda bem que eu não vi direito, fiquei olhando pro lado. Ah, aqui não viu o quê? Quase você pausou ainda. Não. Você acabou de falar que é cena que você gosta de voltar, ver por outros ângulos. É, ver por outro ângulo. Não, tô falando que cena de filme de luta, que o cara faz cena de verdade, de ações, repete a cena de ação. Até o Jack Chan faz isso, sempre repete a cena de ação dele. Tipo Trapalhões, de dar uma porrada três vezes lá. Aliás, o primeiro filme do Johnny Depp lá que a gente falou lá, é o Protetor? Ong Bak, sei lá. É, Protetor. Protetor. Ong Bak, então. O filme devia ter uma hora de duração. Mas todo pulo que ele dá, ele repete três vezes igual os Trapalhões, aí fica com uma hora e meia. Mas é objetivo, cara. É igual o... É igual se você tirar as câmeras lentas dos filmes do Zack Snyder. Cara, eu ia falar dele, o Sucker Punch. É, do Sucker Punch. Sucker Punch é questão de 40 minutos, eu acho. Pois é. Sucker Punch é ótimo, então. O John Woo faz filme de câmera lenta e a gente não sente que demora, não. Mas ele sabe fazer isso, né? Então, cara, fazer câmera lenta é fácil, só que... É, por exemplo... No Sucker Punch... Ó, no Watchmen eu até entendo um pouco, né? Porque são as cenas chaves, é um enterro, é alguém sendo jogado da janela pra dar um ênfase... Mas no Sucker Punch é só pra focar a perna das meninas. Reclamou o Magari, o cara que queria ver peitos no filme, né? Não, mas eu não reclamei. Eu tô reclamando. Tá. Reclamou o cara que queria ver peitos no filme do Vin Diesel. Tá, tudo bem, mas você não viu o peito, você viu as pernas da menina. É. Inclusive a menina do... Peito dela, se você quiser ver peito dela, você vê no... É, eu ia falar que ela tá na America Gods. E ela faz cocô uma hora lá, que é bizarro, assim. Também vamos falar de America Gods. Tá queimando um monte de pauta, né? America Gods... É, John Wick 2. Vocês falaram do filme lá, lembra aquele do desenho Washington? E o Final Girls, nada. Ah, é verdade, tem essa. Pode acontecer, não, cara. Tá faltando esse filme. Daqui a pouco eu vou ter que chamar o Marlon também. Se vocês dois gravarem. Pô, devia chamar, cara. É verdade. Vai, Dudu, o que você ia falar? Eu vou marcar isso logo, eu juro. Sabe aquele Denzel Washington que também ele era um ex-matador, que é baseado numa série de TV? Putz, tô lembrando, a gente gravou dele. Não tô lembrando. Ah, sim, filme. É o Matador, o Protetor. Isso, que vai ter o 2 agora, vamos filmar, eu tô louco pra ver, cara. Esse filme, eu nunca fui fã de Denzel Washington, mas esse filme também é um outro mentiroso que é legal. É, muito bom, adoro esse filme. Quando falaram que vai ser o 2, eu fiquei maluco, falei, opa. Bom, A maior cena do filme é quando o governo do mal, né? O governo do mal se apodera da arma do mal para controlar os satélites do mal, né? E aí o que que acontece? O governo tem que destruir todo o rastro de que eles fizeram a trapaça. Então eles vão jogar a cena do filme ali da batalha final é a cena que tá todo mundo numa garagem, tá dando tiroteio animal e estão sem munição. De repente começou a explodir tudo. Pá, pá, pá, pá, pá. Me lembrou o Mercenários 2 com o Chuck Norris chegando destruindo tudo. Era o Ice Cube chegando lá pra salvar todo mundo. Falei, caramba. Exatamente. É nesse momento que eu contou. É muito igual. Aí o governo diz assim: vou matar esses agentes todos que trabalharam pra nós, trouxeram arma pra nós, pra que eles não possam mostrar pros outros que a gente fez filha da putagem. Então vamos lançar um satélite onde eles estão. E aí a gente diz que foi os vilões, né? Os terroristas que mataram ele, e aí fica tudo bem. E aí começa esse tiroteio fantástico de que o Dudu tá falando, e tem uma piada durante o filme, Magaren, de Skull número 9, né? Assim, que é pra chamar os triplo X's. É, tipo um código pra deu merda, vem todo mundo. Exatamente. Todo mundo vem salvar. Mas aí o todo mundo é basicamente o Ice Cube, né, pra aparecer no filme. Como falei, igual o Chuck Norris, ele chegou pra destruir tudo e salvar todo mundo. Já que ele é o astro do 2, quem mais podia salvar? Tem um maluco no Mercenários. No Mercenários, que é um... Não é Chuck Norris. É o Chuck Norris, né? Não sei. Eu tô confundindo o Charles Bronson. Ele não tá no... Nossa, o Charles Bronson, só se estiver no Mercenários Zumbis. Mercenários Zumbis, ok. Então eu confundi foda agora. Com certeza. E aí depois disso, o Vin Diesel, né, vendo que aquele meteoro vai destruir os agentes, e ele tá lá no avião sendo... O satélite. E ele tá no avião lá... Meteoro da Paixão, o satélite da Paixão. E aí ele tá lá no avião com o Donnie Yen sendo sequestrado pelo governo do mal, e aí começa a grande batalha, e a cena que pra mim corou o filme, né, que fez Magaren assistir o filme. Depois de muito Magaren, muito, né, batalha, ele vê que não consegue desviar o satélite que vai matar os amigos dele, e aí ele simplesmente mira um avião jumbo, né, no satélite, e salta do mesmo avião sem nenhum paraquedas, torcendo só com o roteirista, né. Lembrar da luta no avião, que é muito bom, o Donnie Yen mostrando que sabe lutar pra caramba, e tem a cena que parece que tá sem gravidade, tem que lutar, é muito sensacional essa cena. É uma das mais divertidas que eu já vi nos últimos tempos de filme de ação. Toda a sequência da cena, desde que se descobre que o governo é do mal, até o Vin Diesel pousar no chão, é muito bem feito dentro do, né, Magaren, do filme de ação, né? O que ele se propõe. Não é bem feito, tipo um monstro é uma metáfora, sabe? Ah, sim. Eu só quero dizer que esse filme foi superior ao que eu estava esperando, cara. Tem muito mais noção do que eu imaginava, cara. E a virada de roteiro de o Donnie Yen ser do mal, de verdade, eu achei muito bom, cara. Vocês falam que tem roteiro, mas isso aí é um roteiro. Tem filme que não faz esse tipo de coisa. É, assim, aquilo que a gente fala, Dudu, que é uma linha de roteiro, é um raciocínio o filme tem, entendeu? Ah, mas, então, meu, tem. Até falando, cara, tem o tiroteio os caras escrevem no roteiro, cara. Depois ela fala filmando isso. Falando em tiroteio, a cena lá que a Ruby lá, quando o Vin Diesel tá conversando com a gente, barra terrorista, barra sei lá o que ele é, nesse minuto. Ele. O celular de, tem uma. Ele fica assim, aí ele abaixa um dedo, tipo, um dedinho só. Aí ela atira no espaço entre esses dedos. Ah. Que é coisa mais mentirosa. Acho que isso é mais mentiroso que. Jogar um avião no satélite. Que ela usa os dedos dele como mira. A bala passa entre os dedos e ele até fica. Ai, ai, ai, ai. É, você quer falar disso? Fala então da cena do cara que o cara muito na bom, festa cara. Na mesa lá, tira o pino da granada e um fica jogando pro outro. Teve um Darwin Howard desse jeito aí. É uma roleta russa bem diferente. Não, sem contar que tem o cara lá que é o cão, né? Ele acelera o barco, sobe com o barco, mata uns dois caras lá no meio do mato e fala assim, ele mandou eu não sair do barco. É, o Vinícius falou, não sai do barco. Ele foi com o barco e tudo. Muito bom. Esse filme é muito melhor do que o primeiro. Eu não vi o segundo, tá, Dudu? Eu não lembro. Mas na minha... também acho melhor que os outros dois. Achei verdade, muito melhor. Esse tipo de filme é aquele que você assiste e você já esquece. Tanto que quando o Marco chamou pra chamar, eu falei, vixe. Eu esqueci do filme todo. Eu não esqueço. Olha que eu tinha assistido, tipo, Marcos falou pra gente que a gente ia gravar, sei lá, falando na segunda. Eu tinha assistido no sábado. Pior que eu não esqueço, cara. É muita cena da hora, assim, de... É que assim, ó, Magari, tem filme que a gente vai assistir que você não consegue se desligar da realidade porque não é bem feito. Porque até esse negócio de... Como que eu vou explicar isso, sabe? Tem filme que é pra ser igual é o Triple X, mas você não consegue aceitar as coisas. Não é bem feito. Porque até pra você ser galhofado, você tem que ter um... Sabe uma coisa memorável? O Protetor do Johnny Jaa tem uma cena que é sem corte, ele subindo ao hotel e detonando todo mundo no caminho, derrubando da janela, quebrando espelho na cabeça, e não tem corte a cena, meu, e vai do começo ao fim, e eu acho sensacional, isso eu não esqueço nunca, cara, apesar de filme cheio de ação, essa cena é sensacional, acho que todo mundo deve assistir só por esse tipo de coisa, que é uma aula de direção, deve ter um trabalho de dublê, de câmera, é muito foda, cara. Você pode chorar, mas quando vem a porrada e o cara dá uma porrada sem parar, você fica sem respirar, você vai gostar, cara. Sabe o que eu lembrei agora? O filme lá do prédio, lá, Dudu, que eu não consegui assistir os outros. É, eu desisti também. Operação Invasão. Operação Invasão. Também não consegui ir pra frente com isso. Eu assisti uns 15, 20 minutos e falei, tá, tchau. Como assim, cara? Ele é tipo Dredd, só que sem fixo. Não, calma aí. O Dredd é tipo muito... Dredd, o Dredd é muito melhor. É nada, é o mesmo esquema, os caras ficam presos num prédio lá e tem que matar tudo, pô, acabou. O Dredd, o Dredd 2, porque eu não assisti o remake, não, o Dredd, né? Remake, eu não assisti o original. É o Dredd. Não, o primeiro é o Juiz. O Juiz, não, é. Tá... O primeiro é o Juiz Dredd, e esse é só o Dredd. Eu assisti o Dredd, é muito foda esse filme. Esse filme é um dos mentirosos da hora também. É muito bom, cara. Tem aquela cena de... Você não gosta de câmera lenta, mas tem uma câmera lenta meio da hora, mostrando... Na hora que vocês estavam falando de câmera lenta, eu ia até comentar, mas eu deixei passar e acabei esquecendo. Mas você lembrou agora. Esse Dredd aí foi o... Tem duas coisas de filmes que eu não gosto. Mesmo que o filme seja tipo esses galhofadas de... Tipo Triple X, câmera lenta e 3D. São duas coisas que eu não consigo gostar. Qualquer filme. E no Dredd eles conseguem usar as duas coisas muito bem. Eles colocam uma razão para ao mesmo tempo as duas. E tem uma razão para acontecer. Eles usam o 3D bem e a câmera lenta é porque os caras estão drogados lá. Eles ficam vendo tudo de câmera lenta. O 3D tem que saber usar, cara. Coisa... Tem os filmes que assistem, não vê nada 3D. 3D é tudo bosta. Tá tirando na sua cabeça. Na verdade, eu vou revelar uma coisa aqui. Eu nunca vi um filme 3D. Eu não consigo enxergar o 3D. Não, mas é que não, aí não é um problema seu, é o 3D que é uma bosta mesmo. Não, na verdade não, eu não consigo por causa do meu problema de visão. Eu, tá, mesmo com... mas você não entendeu nada. Entendi. O que vai ter de 3D é tipo você ver um ator na tela, se você vê tipo, como você, quando você coloca dois papéis um na frente do outro, você vê que tá os dois tipo balançando, tipo o South Park, sabe? Você vê o cenário lá e vê os personagens passando. Entendi. Deixa eu falar uma coisa, o 3D no começo eu gostava também, porque a imagem era mais nítida. Mas agora os cinemas têm exibição digital, que daí a mesma qualidade do 3D, só não tem coisa de puxando pra sua direção. Mas daí, pra mim, dá pra assistir. Eu gostava da película, mas infelizmente acho que é a mais nítida. A qualidade era melhor e agora não faz diferença, cara. Né? Agora tá tudo igual, 3D ou sem 3D, é tudo digital. Quando eu assisto 3D, nos raros momentos que eu preciso, tem que assistir 3D ou não assisto, essas partes, Magari, que você tá falando, que é deslocado, né? A parte que o ator tá pra frente, a parte de trás pra mim fica desfocada, eu não consigo ver o que tá acontecendo lá atrás. Ah, tá. Aí eu evito 3D ao máximo. Bom, não tem muito o que falar, esse filme é foda pra caralho. Eu vou perguntar para o Eduardo Costa, a gente já... Eu acho que você não vai falar uma cena melhor do que essa que a gente já citou, né, Dudu? Não, cara, são sendo sensacionais, cara. Eu falei todas as coisas. É. Dudu Costa, quantos X's você dá para... Eu só quero comentar, antes de ir para as notas, as referências. Por mais que eu não goste da participação do Neymar, quando ele aparece lá, aparece, ele achou que era a convocação para os Vingadores. É, muito bom. Aí no final, o Samuel Jackson aparece com aquele óculos meio pintado de preto lá, é referência ao Nick Fury total. Exatamente, sim. Cara. Verdade. Pronto, só isso. Ok. O Coço, o Magari, não tem um programa que ele não consiga linkar a Marvel, já notou? Não tem um. Né, cara? Mas tem a mesma referência, tem jeito. É, ele faz isso até em filme de terror, ele consegue achar um ator que tá no filme da Marvel. Putz, aí agora que tem muito filme da Marvel... Aí é difícil, né, pô? É igual o Nicolas Cage, é difícil achar um, ou o Samuel Jackson. que achar um filme que não tem nenhum ator que não passou pelos filmes da Marvel. Muito e bom. Agora até o Stallone está em Guardiões da Galáxia 2. Então. Tá vendo? Só falta o Nicolas Cage, né? Tá faltando, ele tá no Motoqueiro Fantasma, pô. Mas tá. Eu não conto que era não da importa. Sony. É o personagem da Marvel. Entendi. O Adam Sandler falta também? Não, não faz falta. Pode deixar ele pra lá. É outro tipo de filme. Dudu Consul, quantos X's você dá para reativado, né? O triplo X reativado de 1 a 5 X's? Vamos lá, o filme tem cenas de ação sensacionais, tem o só exagero tem impossível que eu adoro, tem o Vidido que apesar de não ser bom ator, ele tá em filmes que eu gosto do estilo, tem o nosso Tony Jaa, que, cara, ele é muito bom, cara. Tem o Donnie Yen também, cara, não tem como reclamar, esse filme é 5, meu. Nota máxima. E tem lembrando chave, aqui. Vai ao cinema e sai no meio da sessão porque tá falso, mentiroso. Vai encerrar, meu. Tem casa documentário, Discovery, fica no chissal. Só lembrando que. Até que eu dou valor um pouco pro Dudu, ô Magari. Porque ele é meio tênis verde e é meio povão, igual a gente, entendeu? Porque o Dudu ele tem um pé no tênis verde ali também, sabia? Né? Com esse filminho de comer porco que ele assiste. Você viu, ele acabou de falar aí do. Falou não sei o que, o ângulo, sem corte, direção. Mas pelo menos ele se diverte com esse filme, né? Por exemplo, que geral. E ele assume. Que geralmente um cara do tênis verde, ele vê lá um Mad Max e quer arrumar 1 milhão de motivos para ter gostado de Mad Max. Ele não pode ter gostado porque tem morte e destruição. É, como eu. Entendeu? O Bruno Gunter do Pod Trash, ele é mó tênis verde, mas ele adora truqueira também, então tá tranquilo. Então é isso. Dudu é um. Ele é um híbrido, Magari. Ele é um tênis verde. Como é que chama quem gosta de tudo? Igual a gente, assim, que gosta dessas coisas. Chinelo. Ele é tipo um tênis verde povão. Existe essa categoria? O chinelão. Se não existe. Chinelo verde. Chinelo verde. Dudu Costa é um chinelo verde. Muito bom. Eu sou do índio. Meu amigo Elton Magari, quantos X você dá pra triplo X? Van Diesel num papel excepcionante, digno de Oscar, né, Magalho? Van Diesel. Van Diesel. Ok. Não, o filme é legal. Não me cansou assistindo. Na minha tabela de olhar pro relógio, eu olhei acho que uma vez só. Putz, então, tá bom, hein? Mas não é 5, não. Dá um 4X aí só pra passar de ano. Ah, vai de 4. Muito bom. Tem esse Daniel, tem o. Aliás, o Tony Jaa, eu só notei que era ele depois nos créditos. Como assim, tá muito cara? Novo, parecia um moleque. Ele parece um moleque. Parece um moleque de 18 anos. Aí quando eu fui, eita, pô, eu tô ninja. Ah, ele é oriental, é jovial, cara. Ah, então. O Donnie Yen, ele não é daquele filme também que a gente assistiu do. Não, não é não, desculpa, é outro cara. Que ele é imortal. Tigo Dragão. Não, que a gente viu que é ruim pra caralho, que ele passa a imortalidade pro cara por um pergaminho. Não. É o Johnny Fat. O Monge à Prova de Bala de Rony Fat. Esse filme é muito ruim também. A vida do Daniel Chico é um filme, cara. Ele é muito bom. Esse é do tipo que o Marcos falou lá, de tenta não se levar a sério, mas falha miseravelmente. Exatamente, esse é foda. Então o 4, né, Magari? Isso. Bom. Magari vai de 4. Ui, eu vou dar 4 também. Eu só de não quatro. Vou. Ui, vou de 4, 2. Ele falou, vou dar. Eu vou dar de 4. Eu só não vou dar 5. Porque... Pra poder dar de 4. Entendi a referência. Exatamente, já. Tô imaginando, isso aí. E eu não vou dar, eu não sei porque que eu não vou dar 5, na verdade não tenho razão, eu só não quero dar 5 mesmo. Ah, mas bicho. É igual eu. É igual eu. Eu acho que tem outros filmes que são 5 nesse estilo, sabe? Por exemplo, um filme 5, já pra dizer então, me antecipando pra caralho, o filme 5 é John Wick 2, pra mim. Então assim, o... Dentro do mesmo estilo, né? Todo mundo aí, claro, porque não adianta de comparar esse aqui com A Lenda do Demônio, ou Arraste-me para o Inferno, ou Power Ranger, né? Não dá pra comparar um filme com outro. Então, como John Wick eu tô classificando como 5, e a Triple X não é. Ele é inferior ao John Wick, na minha opinião, é claro, então ele vai ser 4, ok? Fica assim. Caramba, então. O Donnie Yen tá no Blade 2 também. Blade 2? Ah. Cara, eu tá me lembro mais um. Ó, eu assisti. De novo. Uau. Eu assisti os 3 Blade e eu só lembro do 1 Male Male. O 2 é sensacional. O 3 é fraquinho. O 3 é o que tem vampiro criado no ciente. Tem o Drácula bombado lá. Tem o Deadpool no 3. É. E o outro também que eu não. Que eu não. Que eu não acompanhei foi aquele Anjos e Demônios também. Esse aí foi um que eu desisti também. No primeiro. Tentei assistir, mandei a merda e já era. O Código da Vinci, é isso? Não, não. O. É de Lobisomem, menina bonita lá. O quê? Tá no. Anjos da Noite. Anjos da Noite, isso. Ah, isso. Anjos e Demônios é o do Tom Hanks. Código da Vinci é a continuação. É. Nada a ver, cara. Aliás, tem o um novo do Tom Hanks. Bom, enfim. É, ficou com a média aí, Dudu. Putz, esqueci de fazer. 4, 4 e 5. Vai dar 4, eu acho. 4 e meio. Não. Não é assim que... Ele tá rindo por isso, pô. Não é assim que conta? Pera, mais 4. Dá 9.666. Como assim, cara? 9? Como é que nota que é 9? Como é que é 5, 5 e 4 e dá 9? Não, 4, 4 e 5. E como é que dá 9? Nossa, isso? Desculpa, eu errei essa. Ah, tá. É 4 mais 4. Dividido por vezes 6,5. 6? Gente, tá mais mentiroso do que o triplo X essa conta aí. Eu tô errando o botão aqui. 9 mais 8 é mais fácil. Última chance. Dividido por 3. Ah, 7.666. Como que dá 7, cara? Deixa pra lá. Meu, o pessoal tá zoado, cara. É, vamos como dar que dá 7 esse. Não, 5,5. Vamos ficar em 4,5 então. Como é que uma conta que tem 5, 4 e 4 dividido por 3 dá 7? Mas só tá zoado, tô pondo 3, 3, olha, 5 mais 4 mais 4 igual 13. Eu divido 13. Por 3, 4.333, agora sim. 4,5, é, ok, entendi. É, outro, alguém quer comentar mais alguma coisa? Não. Acabei de achar uma foto do Johnny A com a Michelle Wong. Ah, Michelle. Ué, eles estão no... A gente gravou também o Tigre Dragão 2. Viu, tá. Não, mas a foto aqui é no outro estilo, é no outro naipe, você não tá entendendo? Só foto. A foto aqui é em outro, é outro tipo de filme. Ah, é a paródia lá do Rio do Dragão? É o Tigre e a Serpente agora, né? Entendeu a referência? Não, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu só quero dizer que sou de matemática, você fica errando o valor. Ah, não precisava ressaltar isso, eu acho. É que ele deve estar usando o Magaro Excel pra fazer essa conta. Putz, deve ter feito, é mais fácil, Excel é mais fácil, gente. Olha pra você ver. Nada? Algum comentário a mais? Podemos finalizar? Só quero dizer que a China tem bom gosto e o filme não foi tão ruim no Mundial por causa dela. Eu adoro a China. Qual o filme que não vai bem na China, Magari? Fala pra mim. Vários, cara. Power Ranger não foi bem na China, infelizmente. Ah, mas tem um motivo. Não, mas calma aí. Vai ter um motivo pra Power Ranger não ir bem lá. É uma bosta. É. Não é nada, filmaço. Então... Que música a gente vai cantar então, Magari, pra finalizar? O Magari vai ter que gravar Power Ranger. Marquei o X, mas nem fudendo. O X no seu coração. Um grande abraço, Xento. E tchau. Qual é o seu nome, a paródia pornô do XXX? É, né? Já é triplo X, então não tem como. Não, pô, vocês estão repetindo a piada que eu tô falando. No longer cruising with the windows down, hand on the pistol, anticipating the riddle sound. I'm Kanye when it came to Ye. I'm Jay-Z when it came to keys. I'm Snoop when it came to weed. So now they wanna biggie me. As the credit rolls, now the charge is federal. Money bags, I'm placed upon a pedestal. Still on the block in my Reeboks.